Foi um jogo difícil para a equipa de Oliveira do Hospital? Sim. Era um, já estávamos à partida a contar com a casa do primeiro classificado, um jogo muito difícil, não só por ser primeiro classificado, estava com um registro só de vitórias. Foi uma viagem também difícil, uma viagem longa que nós tivemos, a primeira que nós vamos ter. Sabíamos as dificuldades, trabalhámos durante a semana para contrariá-las e conseguimos trazer um ponto, que é sempre bom para a nossa caminhada, é sempre importante pontuar fora, mas com um sabor amargo, porque entrámos muito bem na partida, tivemos três situações em que fizemos dois golos, começámos a ganhar 2-0 muito cedo na partida, temos a oportunidade de fazer o terceiro, o guarda-redes do adversário faz uma excelente defesa, e no último lance da primeira parte, numa jogada feliz aqui do adversário, ali no deslize nosso defensivo, um gol assim um bocadinho que ia do céu, conseguiram chegar aos 2-1. Passamos a segunda parte e disse aos meus jogadores entrar lá para termos confiança, que estávamos a fazer o que trabalhamos durante a semana, e consegui contrariar também ali algumas lacunas do adversário, estamos a saber aproveitar. Podíamos ter chegado também ao 3-1, o guarda-redes volta a fazer uma enorme defesa, pronto, e depois também o Sintrense, como candidato também aos primeiros lugares da classificação, encostou-nos um bocadinho a nossa defesa, seguimos sempre em transições, acaba por chegar ao segundo golo também num lance de bola parada, assim, com alguma felicidade que temos, mas pronto, o resultado posso dizer que acaba por ser justo pelo que as duas equipas fizeram, nós mais a primeira parte, na segunda também normal, porque o Sintrense, como estava a perder, foi para cima de nós. Mas acaba por ser um sabor amargo, porque sofremos dois golos assim um bocadinho caídos do céu. Mas pronto, é sempre bom. Vamos à casa de um candidato, do primeiro classificado, tiramos um ponto, com todas as adversidades que tivemos durante o dia também. Mas estamos, pronto. O objetivo foi concretizado, porque o nosso objetivo era pontuar. O objetivo, os três pontos, como é lógico, vamos lutar sempre em todos os campos, mas se trouxemos um, é sempre o melhor que zero, e o nosso objetivo também foi acabou por ser concretizado nesse sentido. Claro que sim, e certamente ajudou também ao crescimento da equipa, ao defrontar o Sintrense, que era então líder da tabela classificativa, acabou por descer ao segundo lugar. Entretanto, também o Oliveira do Hospital acabou por subir na tabela. Sim, em termos de, foi como também já disse, estamos no início do campeonato, ainda há muito campeonato, não é muito longo, há muitas batalhas pelo que nós temos que enfrentar pela frente, esta foi mais uma, um candidato, acabamos por ter sempre relações positivas, como é lógico, não só pelo ponto conquistado, mas também pela relação que eu disse, na primeira parte fomos superiores a todos os níveis ao Sintrense. E faz com que a equipa também cresça e ganha confiança e nos prepara também para as outras batalhas que nós vamos ter pela frente. Estamos sempre mais preparados semana a semana, dia após dia.